Considerado uma das grandes metrópoles do mundo. E nesse submundo que mais parece o filme mudo, onde as minhas rimas são legenda que retrata essa visão abstrata, onde a luz é opaca, onde as pessoas passam despercebidas. Quem não percebe a grandeza dessa grande cidade? Onde os arranha-céus são verdadeiro contraste de uma grande selva de pedra, onde os trens, os ônibus, carros me levam para todos os lados. Mas o fato de grandeza não quer dizer que é só beleza. Atrás de prédio outdoor, isso é elogiar trabalhadores que vivem em suas casas, que são feitos de restos de madeiras e alvenarias. Quem diria, atrás de uma grande cidade, existem outras, chamadas periferias, onde as pessoas se encontram todos os dias. No transporte de urbanos lotados, onde alguns aproveitam pra vender doce e bijuterias. No muro das estações, que se transformam em galerias, por artistas ocultos que manifestam com as suas tags, bombes, bichos. E vendo tudo isso, eu passo a visão mais ampla do mundo abstrato.